Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta manhã falaremos do tema educação. É um tema que traz muitas reflexões, é muito profundo. É um tema que mexe, às vezes, até com as nossas emoções, porque nós que exercemos uma profissão dentro da educação, nós temos uma visão e a sociedade tem outra, e muitas vezes há um conflito em relação a isso. Mas nesta manhã nós procuraremos abordar o tema com os esclarecimentos dados por uma discípula de Jesus, Joana de Ângeles, que no livro SOS Família, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos traz as suas reflexões sobre o tema educação, que é muito amplo. E se a gente fosse fazer um levantamento bibliográfico de tudo que se escreveu sobre educação, nós observaremos que existem muitas ideias conflitantes, muitas ideias que são incompatíveis quando falamos desse tema, educação. E é um tema que traz muita reflexão e traz muita preocupação e desperta na sociedade um interesse muito grande nos nossos dias. E parece que finalmente perceberam que a educação, ela é realmente fundamental, ela é a base para qualquer sociedade. Por isso que de alguns anos para cá intensificaram-se campanhas objetivando esclarecer e dizer, olha, a educação é importante, nosso país não vai ter desenvolvimento sem educação, porque existe realmente essa correlação. Quanto mais educado um povo, quanto mais ele é instruído, esclarecido, disciplinado, quanto mais ele tem interiorizado valores, princípios, quanto mais ele tem isso desenvolvido, mais progresso tem nessa sociedade. Só que aí envolve uma série de situações. Que progresso nós estamos falando, de que educação nós estamos falando? Porque quando a gente vai analisar a situação de qualquer sociedade hoje, o que a gente percebe? Mesmo aqueles que têm os melhores índices num dos aspectos da educação, por exemplo, tem a melhor formação científica, tem a melhor instrução na leitura dos seus cidadãos, nós vamos observar que essas sociedades também têm problemas, também têm dificuldades, também têm inúmeras situações difíceis. E aí a gente pergunta, qual é a educação que nós precisamos? Quando uma pessoa está falando em educação, ela está falando exatamente do quê? Quando nós, no Centro Espírita, pensamos em educação, inspirados pelos nossos aprendizados com os Espíritos que nos transmitem as suas ideias, que nos trazem esse material importante de reflexão, nós pensamos na educação em algo mais amplo, algo que sai dos limites da instrução, da educação que forma apenas inteligência. Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar também na formação da pessoa como um todo. E nós vamos encontrar muitos pensadores, muitos estudiosos fora do âmbito espírita que também pensam assim. Também reconhecem que a educação tem que ser global, tem que ser total para o indivíduo. Ela tem que ser um processo formador de seres que não apenas conheçam, mas que também conheçam a si próprios, conheçam os seus sentimentos, que saibam se relacionar em sociedade. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa nisso. E a educação, ela tem um papel na evolução da humanidade muito grande. E isso ficou sinalizado desde as primeiras comunicações que os espíritos superiores transmitiram no século XIX, e que Kardec reuniu e passou como princípios da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela faz parte de um grande processo de educação do espírito. Ela faz parte de uma necessidade que o espírito tem de conhecer, para partir do seu conhecimento, saber viver e aproveitar as experiências e ter resultados positivos da sua vivência. Então a educação para nós tem um papel muito grande. O que nós fazemos no Centro Espírita para nós mesmos e para todas as pessoas é buscar a educação, a autoeducação, a compreensão de uma série de leis que nos regem a vida, para que possamos nos direcionar e ter proveito. Então, quando a gente pensar em educação, hoje as reflexões vão estar muito às vezes direcionadas para a ideia da educação escolar, mas procuremos pensar que tudo é válido também para aquele processo de educação que a gente vai realizar ao longo das nossas vidas. Porque todos nós somos permanentemente educadores e educandos. Todos nós estamos envolvidos nesse processo, direta ou indiretamente. Quando a gente pensa de educação, a gente pensa muito na escola, mas ela é apenas um desses componentes. A educação envolve toda a sociedade, todas as pessoas, todos nós vamos estar então como educadores. E aí é que nós vamos então nos preocupar quando alguém defende a educação, quando alguém fala em educação. Ele está falando de qual educação? Dessa maior, dessa que abrange o indivíduo como um todo, ou é de uma educação utilitarista, com um objetivo? Porque eu posso querer cidadãos educados com o objetivo de se verem harmonizados na sociedade, de viverem pacificamente, de todos trabalharem pelo progresso comum, e esse progresso comum beneficiar a todos. Ou eu posso estar falando em educação, onde eu tenho indivíduos instrumentalizados para se tornarem grandes produtores de riquezas para algumas pessoas. Eu posso estar pensando nessa educação também. E hoje em dia existe um debate muito grande, né? Educar-se para quê? Educar para quê? Para o indivíduo ser mais produtivo? Observem hoje como a tendência, tudo é muito direcionado nesse sentido. Que a pessoa tem que produzir mais, que ela tem que estar mais disponível para aprender mais, mas sempre com o objetivo de gerar riquezas que nem sempre são para ela mesma, nem para a sua comunidade, mas para um pequeno grupo. Então, quando a gente pensa em alguém que está defendendo a educação, vamos pensar que a educação está sendo defendida nesse momento. Quando alguém fala da educação, pode parecer muito meritório. Quando alguém fala de educação, pode parecer que essa pessoa quer o bem comum. Mas será que é isso realmente que a pessoa está falando? E esse discurso não tem nada a ver com a nossa atual campanha eleitoral aqui na cidade de São Paulo, certo? Porque não é um problema de agora, é um problema que já vem algumas décadas em que se fala muito em educação, porque as pessoas estão preocupadas muito com a competitividade, com a produção que o país é capaz de ter. Fala-se muito nesse problema, de que nosso país terá algum problema em algum momento porque vai faltar mão de obra especializada. Mas pensar na educação só nesse aspecto é muito problemático. E é por isso que muitas vezes a gente observa que as escolas, as instituições de ensino superior, todos os que se envolvem nesse processo chamado educação, muitas vezes não atingem os seus objetivos, porque estão preocupados às vezes em atingir uma meta que não é a essencial, que não é aquela que realmente deve ser atingida. Então, pensemos que educação é algo muito mais amplo, muito mais importante e mexe com as bases da nossa vida, mexe com a nossa espiritualidade mesmo. Então, buscando aqui a reflexão que Joana de Ângeles faz no livro sobre a educação, nós temos uma fala dela muito importante, conceituando a educação. Ela fala que é um processo de desenvolvimento de experiências no qual educador e educando desdobram aptidões inatas, aprimorando-as como recursos para utilização consciente nas múltiplas oportunidades da experiência. Uma síntese bem adequada, pensando que a educação ela tem que partir daquilo que o indivíduo já traz, que são as suas predisposições. É onde muitas vezes falha-se na educação, quando se tenta fazer alguém produzir algo que ela nunca teve ligação com aquilo, que ela nunca esteve iniciada naquilo. E é onde muitas vezes vamos fracassar. Quando nós pensamos que hoje nós temos uma parcela imensa da população que ainda não tem um acesso verdadeiro à cultura, ao conhecimento, e espera-se que essa população corresponda a isso, será que nós estamos exigindo demais das pessoas sem prepará-las? Essa é uma reflexão que nos cabe e é muito importante. Pensarmos que nós temos que partir sempre daquilo que o indivíduo já é capaz de nos oferecer. Porque quando a gente tem expectativas muito altas em relação ao ser humano, de que ele traz um potencial já pronto só para iniciar e desenvolver, o que nós temos? Nós temos muita frustração. que o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas vão precisar aprender as noções mais básicas de civilidade, as noções mais básicas de convivência. E é o que a gente observa hoje em muitas escolas. Muitas crianças, muitos jovens, eles vêm com tantos problemas, com tantas dificuldades, e os indicadores de desempenho escolar esperam que eles entendam uma série de conteúdos, uma série de teorias, uma série de habilidades e competências, que nem sempre eles tiveram condições emocionais para corresponder a isso ainda. Por quê? Porque vêm de lares desestruturados, vêm de lares profundamente perturbados. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa não tem espaço interior para assimilar nada. E aquilo que ela traz de aptidões inatas, adquiridas em outras experiências, de outras vidas, não consegue aflorar, porque a prova, a dificuldade que ela tem nesses meios é muito grande. Ainda hoje nós temos no nosso país, na nossa sociedade, muito próximos a nós, nos grandes centros urbanos, espíritos que estão reencarnando com muitas dificuldades, com muitos problemas. E eles nascem em famílias muito desestruturadas. Né? Para se ter uma ideia, nós temos hoje um quadro social que permite, né? Não vamos discutir se isso é certo ou errado, permite que a pessoa possa ter um filho sem ter as menores condições de assistir. Não tem nenhuma família estruturada para ter. É um caso hoje que a gente tem conhecimento de mulheres que vão se relacionar com homens que estão dentro de presídios, engravidam desses homens, desenvolvem ali uma gestação e nascem crianças sem uma base. Nós sabemos que por trás disso há a sabedoria das leis divinas. Nós sabemos que se Deus consente essa liberdade ao homem para dispor assim do seu destino, é porque isso está dentro de planos divinos. Faz parte da experiência reencarnatória necessária que esses espíritos terão. É uma necessidade, são reencarnações muitas vezes de provas, de expiações muito difíceis, mas aí nós pensamos, que sociedade nós podemos esperar, será que nós vamos poder esperar dessa criança, desse jovem, que ele corresponda tanto assim a uma expectativa que se faz hoje, quando esperam que os índices de desenvolvimento sociais melhorem, que os índices de aproveitamento nas escolas melhorem, enquanto nós temos esse modelo de espíritos que estão reencarnando, nós vamos considerar que vai ser um esforço muito grande. Crianças que desde que nascem convivem com criminalidade, com a violência doméstica, como nós vamos poder esperar desses jovens que eles produzam tanto? Então, às vezes, a sociedade espera, cobra, exige que isso tenha um retorno, mas tem algo mais importante que precisa ser feito para essas crianças. Precisa se trabalhar muito o aspecto emocional da sua formação, precisa se dar muito apoio para que eles possam superar essas provas, o que nem sempre ocorre. Porque hoje, a máquina que nós temos, educacional pública, ela não atende essas necessidades. Hoje, quando a gente pensa que a escola está vitimada por problemas relacionados às drogas, à violência doméstica, nós não temos aparato hoje adequado para atender tantas necessidades. Então, esperar hoje o resultado imediato, o resultado da educação, que ela vai produzir resultados assim mirabolantes, é uma ilusão. E quem vende isso está iludindo também. Quando alguém fala, né, que a educação é que vai revolucionar, vai trazer tudo, é uma ilusão. Por quê? Quando a gente pensa na educação como esse sistema de ensino que nós temos hoje. Ele realmente, ele tem tantas falhas, ele não atende todas essas necessidades. Hoje nós sentimos, às vezes, nas escolas, que elas estão deixando de ter aquele caráter que teve até alguns anos, e ela deveria ser vista muito mais como um centro de assistência social. E é o que muitas escolas públicas se tornaram hoje. Porque é onde a criança vai conseguir comer adequadamente, é onde ela vai ter o mínimo de uma vivência mais ordenada, que ela vai aprender alguma disciplina de como se portar em sociedade, de como estar compartilhando com o outro. Então não podemos ter muitas expectativas em relação a isso enquanto a sociedade estiver com esses elementos. Enquanto a sociedade estiver com situações como essas, que não dão para aquele que reencarna um início já adequado. Embora sejam espíritos em prova, sejam espíritos em provação, mas ainda nos caberia prestar mais assistência a esses espíritos. Por isso que é um tema muito complexo. Por isso que nós podemos ter ilusões quando falam, né? De que nós vamos conseguir até determinado ano, que todo jovem de determinada idade sabe ler e escrever. A gente na escola pública constata coisas assim dificílimas. Operações básicas de matemática, o aluno chega muitas vezes no ensino médio sem saber. E aí quando você tem que trabalhar algo que depende disso, você vai aprofundar o conhecimento e você não consegue. Então é aí que nós percebemos o quê? Nós ainda temos muito a fazer pela educação. Temos ainda muito a contribuir com esse processo da educação formal que as escolas propiciam. Temos que pensar muito em como participar e como ajudar. Porque realmente o desafio é muito grande, a problemática é muito grande que existem nesses meios, e que muitas vezes elas passam desapercebidas. Por quê? Nessas situações. Porque nem sempre interessa a governos mostrarem que realmente se tem de resultados nessa vivência. Então é aí que nós vamos perceber que o nosso papel como cidadãos deve ser algo assim mais importante ainda. Quando nós pensamos em favorecer alguém com o nosso voto, não é pelo número de escolas que ele vai criar, mas é pela qualidade de escola que se pretende implantar. Quais são os fundamentos teóricos que alicerçam a proposta de determinados representantes do povo? O que, que eles sabem efetivamente sobre educação? Educação é pôr 45 jovens dentro de uma sala de aula e esperar que com essa tecnologia aqui, que já tem alguns séculos, a gente consiga alguma coisa? Por outro lado, educação é você colocar a tecnologia mais recente da informática à disposição de maneira indiscriminada? Tem gente que não sabe. Vocês, não sei se vocês sabem que os executivos das grandes empresas ligadas à tecnologia, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, eles optam por pôr os seus filhos em escolas que não são as que usam a tecnologia mais moderna, são as que trabalham outros aspectos da formação. Então, se eles que pensam, que idealizam, que planejam, que investem pesadamente nessa tecnologia que é vendida, que é divulgada, eles preferem que seus filhos tenham uma formação que é muito mais baseada no desenvolvimento das habilidades que nós temos que desenvolver nas artes, nos ofícios, no conhecimento, na experiência. Aí quando alguém fala muito da tecnologia como salvação da educação, a gente também tem que pensar, será que isso não é uma promessa também ilusória? Porque na realidade, o que torna a educação eficiente, nós percebemos isso pelo que Joana de Ângeles fala, é dessa disposição que tem que haver nesse processo das pessoas envolvidas. Por isso que ela coloca que o educador tem que ser alguém também disposto a se renovar, alguém disposto a ver o outro de uma forma diferente. O educador, ele não é mais apenas um instrutor. Ele não é mais alguém que vai apenas passar conhecimento. Na realidade, ele é alguém que vai procurar se desenvolver junto com aquele que é o chamado educando, para que os dois nessa relação cresçam e aprendam um com o outro. Só que nesse modelo que nós temos hoje de escola, isso não é viável. Hoje dificilmente a gente consegue interagir de uma maneira proveitosa por falta de tempo, por falta de um currículo que muitas vezes não atende às necessidades reais daquele que está aprendendo, por dificuldades inúmeras que nem cabe neste momento a gente relacionar. Então quando a gente ouvir falar da educação, vamos pensar realmente que ainda temos muito a fazer nesse sentido. E aí é que entra o nosso papel. Nós não podemos esperar que a nossa parte nesse processo da educação seja realizada por outras pessoas. Se nós temos hoje a responsabilidade junto à criança, junto ao jovem, de orientá-los, de encaminhá-los, nós não podemos pensar mais que esse papel de educador caberia só aos professores das escolas públicas. Na realidade, cabe a todos nós que lidamos com a criança e com o jovem. Todos nós temos que estar disponíveis para, nessa convivência, auxiliá-los o quanto nós pudermos. Hoje em dia é muito difícil os pais terem tempo de acompanhar os estudos dos seus filhos. É muito difícil os pais perguntarem: e aí, meu querido, o que você aprendeu hoje? Fala com o pai. Porque as pessoas estão sendo consumidas tanto pela sua rotina, pelo seu trabalho, que cada vez exige mais. Pessoas que vivem nos grandes centros urbanos perdem muitas horas das suas vidas no trânsito, no congestionamento. Pessoas que são obrigadas muitas vezes a trabalhar excessivamente. Então, o que, que isso representa? Um distanciamento e muitas vezes cria dificuldade. Por quê? Porque ninguém melhor do que os pais, ninguém melhor do que as pessoas que estão no papel de pais, como responsáveis, às vezes são os avós, são os tios. Essas pessoas têm um papel importante, porque à medida que você dialoga, que você se aproxima da criança e do jovem, que você demonstra interesse pelas conquistas dele, a partir do momento que você o auxilia nesse processo, dividindo ali com ele, muitas vezes, essa busca pelo conhecimento, você cria um estímulo que nenhum professor cria. Às vezes a gente consegue cativar uma parcela dos nossos jovens, das nossas crianças, mas a outra a gente não consegue, por quê? Eles vêm para a escola, muitas vezes, com uma carga de problemas emocionais muito grande, com conflitos muito grandes, que os pais nem tomam conhecimento. Fiquei sabendo recentemente da história de uma jovem, de uma escola de boa condição, que ela se casou, ela já é maior de idade, ela é atrasada e permaneceu na escola ainda. Ela se casou com alguém para ajudar o indivíduo a ter uma penalidade maior. Eu nem fui pesquisar para saber se existe algum dispositivo legal, alguma lei que permita esse tipo de coisa, mas pelo menos para ela foi dito isso, que se o fulano tivesse uma esposa, as coisas seriam amenizadas para ele em termos ali da punição que ele receberia, porque ele também, sei lá qual é a situação dele, se ele está fora da idade também, o que, que foi. Mas aí a gente fica pensando, poxa, tem jovens que submetem uma situação, muitas vezes tão jovens, a um compromisso já com outra pessoa, para isentá-lo de responsabilidades que ele teria que assumir perante a sociedade. Então, que tipo de orientação esse jovem recebeu até aqui? Então, aí é que a gente fica pensando, né? Será que hoje as pessoas não estão com tantos problemas que não estão conseguindo se desenvolver? Pais ausentes da vida dos filhos, filhos que não têm o apoio familiar, que encontram uma escola muitas vezes fria, indiferente às suas necessidades. Esse espírito, ele está recebendo de nós aqui encarnados o apoio devido? Então, nós vamos pensar que ainda temos muito a contribuir nesse processo todo de educação. Porque enquanto nós vemos a educação apenas como transmissão de conhecimento, apenas como uma forma de salvar economicamente a sociedade, enquanto nós vemos a educação dessa forma, nós não teremos resultados. Nós temos que pensar na educação como um processo realmente de evolução para o espírito, uma ferramenta que vai auxiliá-lo a se desenvolver, a crescer. Como Joana colocou nessa definição que nós lemos, para que a gente possa, na educação, utilizar essa experiência da educação para aproveitar as oportunidades que a experiência terrena nos dá. Quando nós pensarmos em educação, nós temos que pensar isso. O que eu vivencio nesse processo ajuda realmente o espírito na sua evolução. E aí que nós vamos pensar como pais, como educadores, que quando nós oferecemos o melhor de nós para o nosso filho, para o nosso tutelado, para o nosso aluno, quando a gente oferece a nossa humanidade para ele, para que ele cresça, nós estamos trabalhando na evolução dele. Agora, quando nós nos distanciamos, quando nós não cumprimos esse papel, quando nós estamos num processo, muitas vezes, de extrema exigência em relação àquilo que ele deveria corresponder e não pode ainda, nós estamos, na realidade, o quê? Deixando de realizar esse papel de alguém que vai contribuir na formação, na evolução desse espírito. Por isso que nós temos que pensar que antes de cobrar, que antes de esperar resultados numéricos dessas estatísticas, que foram tremendamente perniciosas na educação, estabelecimento de metas que são feitas de forma forçada para atingir e dar esses números, quando nós pegamos essas ideias e implantamos a educação como foi feito e está sendo feita, nós distorcemos todo esse processo. Porque ser humano não é como linha de produção de fábrica. Você não pode garantir que em 5 anos você vai ter resultado tal e tal. Porque muitas vezes se pede resultados sem dar as condições necessárias para atingi-lo. Uma indústria que se pede produzir tanto por tanto tempo, primeiro se checa, a máquina consegue produzir tudo isso? E se ela não consegue, ninguém vai pôr acima da carga para que ela quer. Na educação, o que a gente percebe quando estabelecem metas? Exigem metas de maneira tão forçada que não tem ninguém que consegue atingir de maneira realmente coerente e lógica. Por isso que quando aparecem essas propagandas que muitas vezes estão camufladas como notícias sobre resultados e desempenho, vamos verificar bem o que está por trás disso. Vamos pesquisar mais para a gente ver que talvez não sejam dados tão assim claros, tão evidentes, são dados assim tão reais. Talvez eles reflitam uma manipulação, que é o que existe muitas vezes na obtenção desses resultados. Então, é aí que nós vamos procurar pensar e entender que nós precisamos até conhecer mais sobre o que é educação hoje na nossa sociedade. Pensar e aprofundar mais. Buscar nos instrumentalizar mais com conhecimento sobre isso. E abandonar um discurso de achar que, olha, está tudo muito bom e tem que corresponder. Porque não é bem assim. E até quando a gente pensa na educação que a gente oferece em casa, às vezes a gente pensa que aquelas condições que a gente criou, elas estão muito boas. A gente dá tudo para os filhos, fornece todas as condições que nós imaginamos ideais. E por que eles não correspondem? Talvez seja realmente um espírito recalcitrante que está sendo resistente. Ou talvez falte algo a mais. Falte alguma coisa mais importante para que esse processo dê resultado. Às vezes falta da gente o quê? É paciência, por exemplo. Porque tem coisas que demoram a acontecer. Às vezes, uma criança, um jovem, leva muito tempo para a gente perceber que ele está crescendo, que ele está demonstrando que ele está aprendendo nessa convivência. E às vezes a gente tem conflitos familiares porque a gente não tem essa paciência necessária com eles. Ou às vezes nos falta a persistência. Como a gente não vê resultados imediatos, o que, que a gente faz? A gente tem uma tendência a abandonar aquilo que a gente está fazendo. E é o que muitos pais hoje fazem, é o que muitos educadores hoje fazem. Abandonam os seus educandos ali, abandonam os seus filhos, abandonam os seus alunos. Muitas vezes não os abandonam fisicamente, continuam convivendo, continuam cumprindo o seu papel aparentemente, mas desistem de fazer algo em favor deles. E é esse sentimento que a gente tem que superar. É essa disposição que a gente tem que superar de achar que, fulano não tem mais jeito. Imagine se nós, com todas as nossas dificuldades, Jesus colocasse assim, essa humanidade não tem mais jeito. Né? Nós estaríamos perdidos porque o nosso processo de evolução interromperia. Porque nós pararíamos de ter as oportunidades que nós temos, nós deixaríamos de ter as oportunidades de crescimento. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. O grande gerador disso tudo, na minha opinião, eu detesto política, mas o grande gerador disso que você está falando, e de outros também, como saúde, segurança, é o governo. Por quê? Nós, brasileiros, que temos uma renda, uma grande parte não tem renda e está vivendo agora na Bolsa Família às custas do governo. Eles estão dando peixe ao invés de ensinar a pescar. Então, o que acontece? Nós contribuímos para que tenha o quê? Professores, médicos, hospitais, creches, etc. Infelizmente, não só no Brasil, mas isso é uma doença do mundo todo, os políticos enfrentam a política como se fosse uma função rendosa. E não importa que seja desonesto e corrupto. Então o que acontece? Esses valores que deveriam ser pagos para você que é professor, para o meu filho que é médico, para um policial que tem sua família e não pode morar na favela, senão acaba com ele lá, ele vive no meio da delinquência, esse dinheiro é desviado para os políticos e para os seus asseclas. Então nós pagamos os maiores impostos do mundo, pessoalmente falando, E não temos um professor adequado, por quê? Ele tem que fazer várias horas em vários colégios, que ele não pode se preparar para dar aula, porque só uma aula ou duas por dia não vai dar o salário que ele precisa. Então ele é um professor também desmotivado, a não ser aquele que traz o sangue na cabeça dele, aquele amor ao trabalho. Então ele dispensa, esquece aquilo que o governo passa para ele de pouco e dá muito aqui. A maioria, do outro lado, os pais, no meu tempo, a professora é a minha segunda mãe. As pessoas de idade, né, dele e de outros que estão aqui, era a nossa segunda mãe. Hoje, a gente vê na televisão o filho que faz mal criação, uma coisa muito séria, até expulso da escola, chega em casa, arruma um amigo e a mãe dele e vão lá espancar o professor que passou então, a semana passada. E isso é um fato e é uma causa que nós temos realmente dos problemas na nossa sociedade. Esse é o problema. É esse segmento da sociedade chamado governo que é realmente problemático em muitos aspectos. Só que nós não podemos esquecer que esse governo, ele reflete a sociedade que nós temos e nós fazemos parte dela. Então é aquela história, o governo, ele também é um reflexo do que a população permite, do que a população quer, mas em contrapartida, se fossem pessoas pouco melhor intencionadas, nós poderíamos também tê-los contribuindo para que essa sociedade melhorasse também, passasse a ter uma forma mais adequada de escolher seus governantes. Então é uma situação viciosa que nós estamos na realidade. Da mesma forma que o governo tem responsabilidade, nós também temos, e é uma situação viciosa e é difícil de rompê-la. Por isso que cabe às pessoas que são mais conscientes, mais esclarecidas, trabalharem nesse sentido, de ajudar a levar a mais pessoas esse entendimento de que é necessária essa reformulação. Por isso que nós temos que nos colocar também como responsáveis pelo processo, não porque nós vamos responder pelas consequências dele, nós vamos assumir a culpa, mas nós somos responsáveis na medida que conhecemos que temos como agir e modificar isso. Por isso que todos nós temos que nos engajar nesse processo de educação, levando conhecimento, esclarecendo, participando da sociedade, né? E há formas mais diretas de nós participarmos. Por exemplo, quantos aqui sabem que a comunidade pode escolher o conselheiro tutelar? Seria aquele que vai ajudar a encaminhar o jovem que está com problema, a criança que está com problema. Isso pouco se divulga. É uma função que hoje é remunerada pelos impostos, só que poucas pessoas sabem que elas têm direito de participar do processo de escolha de quem vai ser esse profissional. Então, nós precisamos começar a nos inteirar mais de como podemos participar de maneira efetiva na educação na nossa comunidade, que nós podemos efetivamente fazer. E irmos além. Nós podemos descobrir as instituições hoje que auxiliam de maneira indireta a educação e ajudá-las. Quantas instituições hoje nós não temos que não são escolas, mas atendem crianças e jovens e os ajuda a desenvolver certas habilidades, certas qualidades que eles não conseguem aprender nem em casa nem na escola, mas essas instituições ajudam. Só que seria interessante que a gente ajudasse como? Não é dando simplesmente o dinheiro através de uma campanha, alguma coisa, mas que a gente fosse lá conhecer, participar, ver e interagir com essas pessoas, ajudar, incentivar. Podemos colaborar financeiramente, mas a nossa presença, o nosso acompanhamento é importante. Uma forma de a gente compartilhar e de a gente interagir. Aí a gente está trabalhando de maneira mais ativa. A gente vai interromper agora por causa do horário, não é isso? E aí depois a gente continua conversando. Pode ser? Pode ser. E aí a gente retoma alguns pontos, né? essa questão que a senhora levantou sobre a carência hoje de professores qualificados para a formação. Esse é um fato que nós temos na sociedade. Não só do ensino técnico, mas professores das áreas de ciências, nós temos uma dificuldade muito grande. Há regiões do país onde você não tem professores mais de física, professores de química estão se tornando também escassos, porque como eles têm outras possibilidades de trabalho, acabam conseguindo colocações que são mais rentáveis e eles deixam o magistério. Então, o que a gente vai ter? A gente tem realmente hoje no país um problema nesse sentido, falta de mão de obra qualificada. Professores realmente sejam competentes tecnicamente e pessoas que estejam realmente dispostas a trabalhar essa outra dimensão da educação. Porque não é só instruir, é você também formar, é você também orientar, é você também ajudar a conduzir. Então, é aí que entra o problema. Quando falam dessa coisa assim, né, vamos ter muitas escolas técnicas, o ensino técnico ele tem o seu valor, ele tem a sua importância. Mas ele não poderia substituir, por exemplo, o ensino médio. E muitas vezes as pessoas colocam assim, para que vai ensinar tanta coisa se o cara vai se operar? Mas veja, a função da escola não é só instruir para a profissão, é formar um cidadão também. Então, todas as pessoas têm que ter conhecimentos científicos, todas as pessoas têm que ter conhecimentos históricos, todos têm que ter conhecimentos linguísticos, todo mundo tem que ter a base para exercer plenamente a sua condição como cidadão. Então, quando se pensa em instruir só para profissionalizar, nós estamos sacrificando uma outra parte, que é o quê? É uma formação mais ampla que permite a pessoa ter uma visão melhor da vida. Eu, nos estudos que a gente faz dentro da Casa Espírita, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, puxa, mas eu nunca aprendi isso. Porque em alguns estudos a gente precisa de conhecimentos de biologia. Mas eu falo, olha, eu ensino isso no ensino médio para os meus alunos. Isso aqui era currículo do ensino médio alguns anos atrás. Conhecer as células, conhecer os tecidos, o corpo, a evolução biológica, esse é conteúdo de biologia. Mas muitas pessoas não lembram. Se tiveram, ficou apagado. Por quê? Porque foi ou uma instrução muito precária e não atingiu, ou nem tiveram essa instrução. Agora vejam, nós dentro do Espiritismo, nós precisamos de pessoas que tenham conhecimentos para poder acompanhar certos estudos. Agora imagine se a pessoa no exercício da sua cidadania, ela também não tem que ter. Como que nós hoje podemos nos posicionar se a nossa sociedade deve ou não permitir pesquisas com células-tronco, se as pessoas não têm a noção do que é uma célula? Então realmente, negar à população uma formação científica, até que ponto isso é positivo quando ele tem que exercer a sua cidadania? Na hora de se posicionar contra ou a favor de determinadas coisas, se ele não tem base para analisar aquilo? Ele vai confiar no que o jornalista fala na televisão? Olha, eu acompanho os programas e eu vejo, às vezes, algumas coisas que são colocadas, são feitas colocações, talvez até para simplificar, para ser uma linguagem que atinja a população, distorcem conceitos que levam a uma interpretação errada. E isso vale para todas as áreas do conhecimento. Então, assim, quando a gente pensa na educação, na formação da população, nós temos que ter as pessoas instrumentalizadas em todas as áreas do conhecimento. O que, na verdade, precisaria mudar é a estrutura da escola, a estrutura do ensino, e a gente parar de pensar que a educação deve estar fornecendo mão de obra. Não é só isso. É muito mais do que isso. Porque, com certeza, se a pessoa tem uma boa formação, se ela tem uma boa orientação, ela se profissionaliza depois, no tempo certo e com bom êxito. O problema é que as pessoas que muitas vezes defendem isso, né, para a população, uma educação mais para o trabalho. Os filhos deles, eles colocam em escolas que têm outra forma. 10? Até 10. Então é aí que a gente se preocupa. Quais são as intenções disso? Até 10 para o passe de harmonia. Queremos uma sociedade tão técnica, mas que abandona outros conhecimentos, que não tem aplicação prática, mas desenvolve o nosso potencial humano, desenvolve a nossa capacidade de pensar, de compreender, e que está relacionado até à nossa evolução espiritual, porque o espírito evolui intelectualmente também. Então é aí que a gente vê, nós temos muitos desafios, nós temos dificuldades muito grandes, mas elas fazem parte das nossas necessidades hoje de aprendizagem, de evolução. Nós precisamos passar por elas, porque elas fazem parte desse crescimento que nós temos que ter. O tema ele é muito amplo, a gente tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas o que a gente precisa agora só finalizar, daqui a pouquinho a gente volta a abrir oportunidade de comentários, é assim, que no Espiritismo nós temos uma contribuição muito grande para os pais que são preocupados na educação dos seus filhos. Até 20. Até 20. E para os educadores que estão preocupados em exercer corretamente essa profissão. Tiago. Que não podemos nunca esquecer que nós somos espíritos em evolução. Nós somos seres que temos inúmeras vidas e o que nós manifestamos numa existência atual é reflexo das experiências passadas. Tendo essa visão, nós conseguimos agir de maneira muito mais proveitosa, até compreendendo mais, amando mais, tendo mais caridade, mais paciência, né? Tendo mais perseverança, porque a gente sabe que tudo que é semeado no espírito, em algum momento, germina, cresce e floresce. Então nada vai ser perdido nesse processo que nós realizamos. E também nós sabemos que pela reencarnação hoje nós temos centenas de milhares de seres que eram o quê? Guerreiros, camponeses rudes, seres em dificuldade muito grande, de muitas experiências, que não tiveram oportunidade muitas vezes de crescimento intelectual, emocional em muitas épocas, que ainda estavam nas lutas iniciais, estão hoje reencarnados. Então, ao lidar com eles, nós temos que lidar com uma dose ainda maior de amor. Por quê? Porque são seres que ainda não puderam se desenvolver como muitos se desenvolveram. E isso talvez ajude a baixar as nossas expectativas e a gente tratá-los com mais generosidade, com mais compreensão, acabando com a intolerância, que muitas vezes é um impedimento para esse relacionamento. Lembrarmos que existe uma coisa chamada obsessão. As escolas hoje são verdadeiros campos de ação de obsessores. Isso. Porque imagina, né? Se jovens mal intencionados se reúnem em Baderna, imagina os obsessores quando se reúnem assim. Por outro lado, as escolas também são campo de ação de espíritos muito nobres. É a questão só da sintonia que a gente tem que ter, né? A sintonia mental. Lembrarmos que ali é uma área, na verdade, até de assistência espiritual. Por isso que o professor tem que entrar na sala de aula já com essa visão, aquele que é espírita. Entender que ali é um lugar que tem seres em necessidade e que ele precisa de tudo aquilo que ele aprende no centro espírita. Isso vale para o nosso lar, né? A gente tem a criança difícil, o jovem difícil, a gente tem que entendê-lo nas suas necessidades espirituais também. E deixar de lado aquela coisa, poxa, mas o filho do meu amigo é assim, por que, que o meu filho não é? Porque o seu filho tem necessidades e tem uma evolução diferente da do outro. Não pode superestimar o que ele é capaz de produzir. Nem também subestimar, porque muitos atendem a esses pais que foram amorosos e dedicados durante toda uma vida e em um momento eles correspondem. Até 30, a harmonização. 30! E não esquecemos que a caridade nas nossas relações, ela é essencial, ela é necessária, ela é fundamental para gente amar, compreender as pessoas, as suas necessidades, lembrando que nós só somos coadjuvantes desse processo de educação. O grande educador do mundo é, na realidade, Jesus. O dia que nós nos apropriarmos das suas lições imortais, nós conseguiremos dar uma direção melhor para esse nosso trabalho como educadores, seja dentro das escolas, seja nos lares, seja nas empresas, seja nas ruas. Jesus os abençoe a todos.